Eu quero te amar, você não quer escutar. Eu só quero te ouvir, mas você quer discutir. Eu quero você ao meu lado, nem que seja num triste desapego. Você me olha de um jeito, dizendo não atrapalhe meu sossego. Não seja assim, olhe pra mim. Não precisa me amar, mas sabe o meu lugar. Não seja assim, olhe pra mim. Não precisa me amar, mas sabe o meu lugar. Não resista tanto, eu velo seu pranto. A ver seus olhos mortos, ao ver todos esses cortes. Não resista tanto, eu velo seu pranto. A ver seus olhos mortos, ao ver todos esses cortes. Eu não te encontro nem lugar nenhum.